Panorama Agrícola para 4 de junho de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Com muita alegria, os serranos recebem aqui... Hoje é quarta-feira, 4 de junho, estamos abrindo para você, em noite de lua crescente, o Panorama Agrícola. Gostosa, o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: a verdade fala pela boca dos pequenos. No programa de hoje, novas informações sobre o Plano Safra. E Planorte Leite apoia a produção nas regiões de Canoinhas e Mafra. Dica do dia. Tome café. Além de fazer bem para a memória e contribuir para manter a mente atenta, o consumo de café parece fazer bem também para o fígado. Segundo um estudo recente, conduzido nos Estados Unidos com 180 mil pessoas. A recomendação da dose diária varia de 1 a 3 xícaras de café por dia. É hora das notícias. Vamos detalhar para você alguns pontos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015. O crédito liberado por meio do Pronaf é de R$ 24,1 bilhões. Uma das novas ações é o Pronaf Produção Orientada, linha de crédito voltada para a produção sustentável de alimentos. O Pronaf Agroecologia e o Pronaf Jovem mudaram. O crédito para custeio passa a contemplar sistemas de produção agroecológica e orgânica. Os agricultores que investirem na produção agroecológica vão ter crédito de investimento com taxas de 1% ao ano. Já o Pronaf Jovem teve seu limite de acesso ampliado, de uma operação de R$ 15 mil para 3 operações, ampliado também o limite do Pronaf B, de R$ 3.500 para R$ 4.000 por operação de microcrédito orientado. Também projetos produtivos das organizações de mulheres serão apoiados em financiamentos que terão até 90% de desconto do valor financiado para pagamento. O Plano Safra também reservou mecanismos para assegurar a produção dos agricultores familiares. O novo seguro agrícola é um deles. Agora, a proteção para agricultores que contratam financiamento de custeio no âmbito do Pronaf é muito maior. A cobertura que o agricultor passa a ter é baseada na sua renda esperada e não mais no custo de produção. Confira a entrevista de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, conversamos com Valdemiro Sudoski, engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRE em Canoinhas, responsável pelo programa Pecuária no Planalto Norte. E o assunto da entrevista, o Planorte Leite. O que é o Planorte Leite, Sudoski? Bom, Planorte Leite é um programa voltado para desenvolver a cadeia produtiva do leite no Planalto Norte de Santa Catarina. Ele está sendo construído, ou está em construção, por diversas entidades ligadas direta ou indiretamente com a cadeia do leite. A coordenação deste programa é da Ampla Norte, Associação dos Municípios do Planalto Norte de Santa Catarina. Desse grupo de entidades que fazem parte, está a EPAGRE, está a SIDASC, Programa SC Rural, a Embrapa de Canoinhas, o FAESC Senar, o Instituto Federal de Educação Campus Canoinhas, a Universidade do Contestado Campus Canoinhas e Mafra, as cooperativas de produtores de leite da região, a Astramate, que é a Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Planalto Norte, o SEBRAE, o SINTRAF, o Território da Cidadania, Planalto Norte, entre outras. Então, esse grupo vem trabalhando na construção de uma proposta de desenvolvimento da cadeia do leite há quase 2 anos. E desse tempo, desse trabalho todo com esse grupo, com essas pessoas, culminou num, na escrita de um programa chamado Planorte Leite. Correto. Valdemiro Sudowski, quais são os objetivos, qual é a ideia geral do Planorte Leite? O objetivo geral do programa é propiciar o desenvolvimento regional integrado e sustentável do Planalto Norte de Santa Catarina por meio do fomento da cadeia produtiva do leite. Temos também alguns objetivos específicos, como, por exemplo, integrar as entidades regionais na construção e na condução e na execução desse programa, organizar as famílias produtoras de leite para uma melhor participação efetiva e um melhor empoderamento do programa, captar recursos nas esferas estaduais e federais para o programa, capacitar os técnicos e extensionistas, tanto da IPAGRE como das demais parceiras, né, na condução do programa, promover a capacitação continuada dos produtores, propiciar o emprego de técnicas sustentáveis de produção de leite, promover a utilização de energias alternativas nos processos de produção, como, por exemplo, substituir a energia elétrica para o aquecimento da água, através de um novo método que estamos trabalhando aqui, através de um pequeno fogão chamado fogão foguete, que isso tem trazido uma redução de 50% no consumo de energia elétrica dentro das propriedades leiteiras. Incrementar o comércio da região através do fomento, né? E se sabe que o leite tem pagamento mensal, então todo mês gera dinheiro, tanto nas propriedades e, por consequência, no comércio local. E, numa segunda fase, propiciar a instalação e o desenvolvimento de agroindústrias processadoras de leite. Então, esses, de maneira geral, são os objetivos desse programa Planalto Leite. Quantas famílias atualmente no Planalto Norte se dedicam à produção de leite? Hoje, em torno de 2.500 propriedades têm atividade leiteira comercial. Tá? E qual é a produção? A produção é entregue para as agroindústrias, né, que vão para as indústrias, né, são em torno de 250, gira em média 250 a 300 mil litros dia hoje. E o projeto Planorte Leite tem por meta aumentar essa produção? Sim. A nossa expectativa é atingir uma meta de 5 mil propriedades, visto que na região do Planalto Norte são 14 mil propriedades no total. Dessas, a gente estima e espera que 5 mil estariam na atividade leiteira num plano máximo de 5 anos, né? E a produção dessas 250, a nossa meta é em 5 anos dobrar essa produção, chegar a 500 mil litros dia. Valdemiro Sudowski, além da questão do leite, você tocou numa questão importante, que é a questão energética. O que, que é esse fogão-foguete? Esse é uma parceria que nós estamos trabalhando com a Celesc, né, dentro daquele programa de energias sustentáveis, né? É um pequeno equipamento, é um fogãozinho feito de material ferro fundido, né, que tem uma alta capacidade de aquecimento da água, né, em pouco tempo, com pouquíssima lenha, né, ele eleva a temperatura da água na condição ambiente para 70, 80, 90 graus em torno de 20 minutos, né? Tem uma alta eficiência, né? E ele é composto depois de um boiler, né, que serve como depósito para essa água quente para ser utilizado no momento de fazer a higienização dos equipamentos, né? Isso está em fase experimental ou já são muitas? Está em fase experimental. Estamos com dois equipamentos instalados em duas propriedades na região, para medirmos a eficiência e para fazermos os ajustes necessários que o equipamento precisa, né? Mas os resultados são bastante animadores, né? E na semana passada a gente esteve em contato com a direção da Celesc, né? E já foi autorizado a construção de mais 25 para aumentar aí o leque, né, de experimentação desse equipamento na região. 25 fogões-foguete. Fogões-foguete. Utilizados aí na indústria do leite. Isso também. Valdemiro Sudowski, engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRE em Canoinhas. Sobre o Planorte Leite, algo mais que você gostaria de destacar? Interessante ressaltar de que isso é um programa construído a várias mãos, né? São várias entidades envolvidas direto ou indiretamente na construção desse programa, né? E ele tem despertado, assim, um espírito voltado mais para o desenvolvimento regional, né? A gente espera que ele seja um exemplo, que seja um modelo de que as outras cadeias produtivas existentes na região sigam esse exemplo e que a região tenha um melhor desenvolvimento econômico, social e ambiental. Conversamos com Valdemir Sudoski, engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRE em Canoinhas, Planalto Norte de Santa Catarina. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.